mundo do rádio não para. A nova era do rádio. Está entrando no ar a partir de agora. Caldeirão Musical. A casa dos grandes sucessos. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão Musical. Bora lá, Brasil, estamos chegando aqui na área com mais um Caldeirão Musical no seu final de semana bom demais, aqui na sua rádio preferida. Eu sou Danilo Reis, durante 2 horas vou estar aqui com você, falando muita música boa da primeira qualidade, aqui pra você com certeza. O seu final de semana é bem melhor aqui, né? Vamos lá então, começando com o som do DJ Keno, aqui na programação do Caldeirão. Bora lá então, aumente o volume aí pra curtir as melhores músicas do seu final de semana. Dominando totalmente o seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Will Grigg is always scoring the Northern Irish beats. From Wigan to the Euros to play in white and green. 28th this season, he's on the plane of France. And when he gets the winner, we're gonna sing and dance. He will score goals. We will score just more and more. He will score goals. He will score them all, he will score goals. We will score just more and more. He will score goals. He will score them all. Will Grigg's on fire. Your defense is terrified. I said Will Grigg's on fire. Your defense is terrified. Will Grigg's on fire. Your defense is terrified. Will Grigg's on fire. Na na na na na na na na na. And when he gets the winner, we're gonna sing and dance. He will score goals. We will score just more and more. He will score goals. He will score them all. He will score goals. We will score just more and more. He will score goals. He will score them all. Will Grigg's on fire. Your defense is terrified. I said Will Grigg's on fire. Your defense is terrified. Will Grigg's on fire. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão. Caldeirão Musical. O céu parece tão longe quando não há nada a dizer. Se você tem um problema, então

I try to fly so high. Direction sky. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão. Caldeirão Musical. Oh.

do fogo. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Vim daquele medo louco. Caldeirão Musical em alta radiação. Agenda, fica à vontade. Você tem o direito e eu não tenho vaidade. Aí, espalha o nome, olha o Fernando. Fala do profissional e vive só desculachando. Pedro, Paulo, Lucas, Felipe. Errar mais de uma vez, cê tá ligado que é burrice. Bruno, César, Márcio, Fael. Nada tem sabor depois que prova do Biel. Sabe que o Biel caprichou. Se quiser de novo, demorou. Só me chama que eu já tô. Pede mais que eu te dou. Sabe que o Biel caprichou. Se quiser de novo, demorou. Só me chama que eu já tô. Pede mais que eu te dou. Quer mais? Vem cá, meu bem. É só ligar pra mim. Que eu vou, que vou. Eu vou fazendo assim. Vem cá, meu bem. Cê sabe como é. Eu te deixo gamada tão descontrolada de cabelo em pé. Então vai lá, abre tua agenda, fica à vontade. Você tem o direito e eu não tenho vaidade. Aí, escolhe o nome, olha o Fernando. Fala do profissional e vive só desculachando. Pedro, Paulo, Lucas, Felipe. Errar mais de uma vez, cê tá ligada que é burrice. Bruno, César, Márcio, Fael. Nada tem sabor depois que prova do Biel. Sabe que o Biel caprichou. Se quiser de novo, demorou. Só me chama que eu já tô. Pede mais que eu te dou. Sabe que o Biel caprichou. Se quiser de novo, demorou. Só me chama que eu já tô. Pede mais que eu te dou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Caldeirão Musical tem você. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Right about now, about now, about now, about now.

Melhor é voar a dois e de lá do céu formaremos dois em um só. Fugirei da chuva, deixarei o sol amanhecer. É hora de voar. Girl, rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang, bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance. To the floor and make me see your energy because me not play no hide and seek. What is it the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. No, I don't need. More than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, get out of control. Caldeirão Musical tocando tudo no seu final de semana. Ao som da Trio Sean Paul, Tribson Trios, Cláudia Leite, Pássaros, Pit Boys Lean. Ainda passou o som do Biel, Demorou. E começamos aí com esse bloco com o som da Maiara e Maraísa, Medo Bobo. Daqui a pouco, galera, eu volto com a nossa última sequência de hoje. Já já tem um bônus musical também no nosso último bloco aqui na sua rádio. Não sai daí então, é rapidinho. Segura aí! Depois do break, tem mais Caldeirão Musical pra você! De volta no seu rádio, Caldeirão Musical! Caldeirão Musical! Vamos que vamos aí, galera. Estamos de volta aí na nossa última sequência, na nossa reta final do Caldeirão Musical. Vamos lá então abrir o bônus musical de hoje com o som do Zé Felipe e Maquiagem Borrada. Então vamos curtir. Aumente o volume aí pra curtir a nossa última sequência do Caldeirão Musical deste final de semana. Bônus musical. Bônus musical. Você ouve agora. Bônus musical. Outra vez vem você com a maquiagem borrada, voltando altas horas pra casa, com o sapato e o coração nas mãos. É, dá pra ver, e você bebeu além da conta. O que está acontecendo, me conta. Não esconda, abra o jogo. Eu sei que ele te faz sofrer, mas no fundo a culpada é você. Um dia ainda aprende, vai ver que a gente é o melhor pra você. E aí, até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se cê pode sorrir? E aí, tem 5 minutos pra se decidir, se fico pra sempre ou vou desistir. Eu sei que ele te faz sofrer, mas no fundo a culpada é você. Um dia ainda aprende, vai ver que a gente é o melhor pra você. E aí, até quando vai sofrer assim? Que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se cê pode sorrir? E aí, tem 5 minutos pra se decidir, se fico pra sempre ou vou desistir. Diz o que vai ser. E aí, o que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se cê pode sorrir? E aí, tem 5 minutos pra se decidir, se fico pra sempre ou vou desistir. Diz o que vai ser. E aí, dominando totalmente o seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. No cabeleireiro, no esteticista, mas o dia inteiro pinta de artista. Saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, vai voar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, dança pra destaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Só no filé. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Tem o que quer. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. No croissant. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Suquinho de maçã. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha.

da batida elas querem dançar. Vou da batida elas querem dançar. Da batida elas querem dançar. Muda a batida elas querem dançar. Sofrência já deu o que tinha que dar. Tá muito parado, vamos acelerar. Muda a batida elas querem dançar. Muda a batida elas querem dançar. Sofrência já deu o que tinha que dar. Tá muito parado, vamos acelerar. Alô DJ, troca esse som. Tira a sofrência, põe aí um pancadão. Alô DJ, vê se me esquece. O quinta-feira é Pedro, Paulo e Alex. Alô DJ, toque som. Tira a sofrência, põe aí um pancadão. Alô DJ, vê se me esquece. O quinta-feira é Pedro, Paulo e Alex. O da batida elas querem dançar. O da batida elas querem dançar. Muda a batida elas querem dançar. Muda a batida elas querem dançar. Sofrência já deu o que tinha que dar. Tá muito parado, vamos acelerar. Muda a batida elas querem dançar. Muda a batida elas querem dançar. Sofrência já deu o que tinha que dar. Tá muito parado, vamos acelerar. Alô DJ, toca esse som. Tira a sofrência, põe aí um pancadão. Alô DJ, vê se me esquece. O quinta-feira é Pedro, Paulo e Alex. Alô DJ, toca esse som. Tira a sofrência, põe aí um pancadão. Alô DJ, vê se me esquece. O quinta-feira é Pedro, Paulo e Alex. Alô DJ, toca esse som. Tira a sofrência, põe aí um pancadão. Alô DJ, vê se me esquece. O que tá tendo é Pedro, Paulo e Alex. Alô DJ, troca esse som. Tira a sofrência, põe aí um pancadão. Alô DJ, vê se me esquece. O que tá tendo é Pedro, Paulo e Alex. O da batida elas querem dançar. Delas querem dançar. Encerrando a programação com chave de ouro, com som do Pedro, Paulo e Alex, Muda a Batida, Harold Free com Bunry, Aviões do Forró, Banda de Flores, Seu Jorge com Burguesinha, e abrimos aí o bônus musical com som do Zé Felipe, Maquiagem de Borrada. Vou ficando por aqui, galera. Voltando aí na próxima semana com mais uma super edição do seu Quadrão Musical. A todos aí tenham um excelente final de semana. Obrigado pela audiência de vocês aí. Então até mais. E eu fui. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão Musical.